trancado em meu quarto, em minha mente logo vem. Essa é a maior fraqueza que um homem tem. A luz que brilha pra elevar o nosso astral, e em outras vezes nos deixa mal. Deus africana abala os seus sentimentos, sua cara a metade então perdida no tempo. Seu lindo rosto você nunca mais esquece, num jogo de quadris ela nos põe em xeque. No vai e vem, no rolê com ela sai, no sobe e desce, num vacilo vira pai. Nas suas curvas num convite viajei, és minha dama e eu quero ser seu rei. Sua doce boca agora quero só beijar, depois da noite inteira conjugar o verbo amar. Eu não te troco mesmo por ninguém, o meu respeito já tem, como eu te quero bem, mulher preta. Numa troca de olhar, o brilho dos seus olhos veio me hipnotizar. Eu era apenas só mais um rapaz comum, você entre 500 era número 1. Penso duas vezes se o vermelho eu avanço, se um beijo eu arranco, eu não desisto, eu não canso. Meu sonho de consumo, minha joia, a bola da vez, me deu uma chance talvez. Menina, mulher, a quem desejo, é guerreira verdadeira que sabe bem o que quer. Na minha história é você quem dá o tom, pensando em ti eu fiz os versos desse som. Injustiçada nesse mundo implacável, é o nosso tesouro de valor inestimável. Alguns sua imagem destrói, mas não há quem mais gosta de você como eu, mulher preta. Mas o meu amor aumenta por você. Oh, oh, oh, oh, oh. Minha vida não tem graça, não, sem você por perto pra me aquecer. Todos os dias eu preciso de você. Não, baby, yeah. Em teus braços para sempre, oh, oh. É exatamente onde eu quero estar. Acredite, é onde eu quero estar. Talvez não seja o mais certo, mas só sei que te quero cada vez mais. Eu tô ligado, quem espera sempre alcança. A frase que aprendi, convivi desde infância. Da sua importância, do bem que você me faz, na cura do meu stress, sei que és minha paz. Soprar aos teus ouvidos todas as minhas vontades, mostrar qual é o caminho em busca da felicidade. Às vezes sou machista, mas confesso, esse é o fato, que o pouco tempo é muito se estou longe dos seus braços. Princesa, eu te digo, você é tudo que eu preciso, a minha alegria está contida em seu sorriso. Por isso eu te procuro e telefono a toda hora, pra dizer mais uma vez te amo, como estou dizendo agora.